Glória, glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém, meus queridos. Louvado seja Deus por nós estarmos aqui nesta noite. Eu quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 27. Vamos ler alguns versículos. Enquanto você acha, eu quero agradecer a Deus por ele estar aqui esta noite, estar aqui com a minha esposa, com o meu filho mais novo, com a minha cunhada. É um motivo de muita honra nós estarmos aqui. Ao convite do, eu ia falar presbítero, Marildo. Amém? Mas é um servo de Deus pelo convite da sua família. Muito obrigado a todos os irmãos, ao pastor Leandro, pela liberdade que nos dá de estar na tribuna da sua igreja. Nós somos muito gratos a Deus por estarmos aqui. Deixo um abraço ao meu pastor, pastor Alexander Silva, que tem nos dado todo o apoio. Nós estamos há pouco tempo, um mês, de volta a Joinville, e ele tem nos dado todo o apoio. E eu falei para ele, pastor, eu tenho, mal cheguei, né? Falei, tivemos palestrando para casais ontem, já tem um casais, tem um congresso, pastor, mas são amigos, eu só queria ir porque são amigos. Ele falou, meu, que vai na benção, não tem congresso aqui, não é ceia. Ele liberou com a benção meu pastor, amém? Glória a Deus por isso. Então vamos ler o texto sagrado, se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 27, nós vamos ler até o 42. O pastor nos deu um pouco de tempo aqui, e vamos ver se nós conseguimos discorrer esse texto para você entender o tema que foi escolhido aqui. Por que que Jesus chegou nessa conclusão e ao dizer sobre essa questão? Nós vamos falar sobre isso. Vamos ler então? Versículo 27 nos diz assim: neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Neste inteirim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E de sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia! Tome o seu assento por bondade, louvado seja o nome do Senhor. Queridos amados irmãos, para nós compreendermos essa palavra, nós temos que voltar um pouquinho para ver o que está acontecendo aqui, porque o texto que nós iniciamos diz: neste ponto qual? Jesus, pelos fariseus estarem injuriados com Jesus, porque os seus discípulos estavam batizando muitas pessoas, Jesus sai da região da Judéia, onde ficava ali Jerusalém, ficava Jericó, que era uma região muito grande. Jesus sai dessa região que ficava ao sul de Israel, e ele vai um pouco mais para o norte, em direção à Galileia. Para ir para a Galileia, a maioria dos judeus dava uma volta por Samaria, porque eles não queriam pisar em Samaria, porque eles não tinham contato com os samaritanos, porque os samaritanos eram também irmãos do povo de Israel, mas tinham se misturado com as outras nações. E para o povo judeu, os samaritanos eram um judeu ilegítimo, e eles não aceitavam contato com os samaritanos, não tinham. Eles amaldiçoavam os samaritanos por isso. E a maioria dos judeus dava contorno, mas Jesus, para ter uma viagem mais rápida, da Judeia à Galileia, ele passa por Samaria, não somente por isso, mas ele já tinha um propósito específico na cidade de Sicar. Passando por Sicar, ele vê um poço, que era o poço de Jacó, e ele passa para nesse poço, e o texto diz que ele para porque ele estava cansado da viagem. Isso é interessante. O nosso Deus, que se fez homem, cansado, porque se ele estava cansado, provavelmente na viagem, não foi uma viagem a camelo ou a cavalo, estavam viajando a pé, e ele estava cansado, e ele se senta. Esse Deus, irmãos, que se cansa, que se cansou, é o Deus que volta a nós, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque como homem ele se cansou, mas como Deus, ele tira o nosso cansaço, e alivia toda a nossa opressão. Esse é o nosso Deus. E ele, cansado da viagem, ele senta ali e é perto do meio-dia. O seu texto vai dizer que é a hora sexta, era perto do meio-dia. E os discípulos vão até a cidade para pegar um alimento, para se alimentar. E nesse episódio vem uma mulher até o poço com a intenção de pegar água. Quando essa mulher vem, Jesus olha essa mulher e fala: ei, me dá de beber. Jesus usa uma questão natural, física, que era a satisfação do seu corpo para saciar a sua sede, para trazer um ensinamento espiritual para aquela mulher: dá-me de beber. Aquela mulher, ela vê Jesus e ela entende que Jesus é um judeu. Ela vê, não é um judeu, como sendo tu judeu que fala com uma samaritana? E Jesus falou: olha, se você soubesse, mulher, se você soubesse quem é que fala comigo, tu não só, você pediria água e ele te daria água viva para você. Mas, Senhor, tu não tem onde pegar água, como é que tu vai fazer? Minha querida, a água que eu vou dar, você nunca mais vai ter sede de novo, porque vai surgir uma fonte dentro de você e ela vai ressoar para a vida eterna. E essa mulher fica intimidada com essas palavras: Senhor, dá-me dessa água, eu quero dessa água, Senhor. E daí eles entram na parte de culto, onde é para cultuar, onde vai cultuar, ser em Jerusalém. Ó, vocês falam que é em Jerusalém, mas nossos pais adoraram aqui em Jerusalém. Você está entendendo tudo errado. Não é aqui nem lá. Vem a hora e a glória dos verdadeiros adoradores. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai está procurando aqueles que adorem assim. Aí a mulher chega assim e fala: ah, Senhor, eu sei que quando o Messias vir, ele vai me ensinar todas essas coisas. Jesus, irmãos, Jesus quase nunca ele se revela como Messias, mas para essa mulher, irmão, ei, sou eu mesmo que falo contigo. Neste ponto, os discípulos vêm. E a primeira parte aqui é o fim do diálogo e o início de uma colheita que vai acontecer, que vai do versículo 27 até o versículo 30. É o início de uma colheita. Quando os discípulos vêm, eles olham Jesus, Jesus conversando com essa mulher, e o texto vai dizer que eles ficam admirados. Outra versão vai dizer maravilhados. Eu li até numa versão que diz estupefados. Que palavra, né? Nunca vi ninguém dizer isso. Estou estupefado. Eles ficaram admirados, não por ela ser uma samaritana, mas por ela ser uma mulher. Por quê? Porque naquela época, dentro da cultura, os homens não conversavam com as mulheres publicamente. Eles não conversavam, até os textos rabínicos, em Jesus era considerado um rabi, um mestre. Os textos rabínicos vão dizer que nenhum homem converse com uma mulher e nem com a sua esposa em casa. O texto rabínico vai dizer. O texto rabínico vai dizer assim, ó: tire o livro da lei, mas não ensine nenhuma mulher. É isso que os textos vão dizer. Mas Jesus, irmãos, não está preocupado com tradição humana. Ele rompe barreiras, porque ele tinha um propósito na vida dessa mulher. Ele vai transformar essa mulher numa missionária que vai ganhar toda a sua vida. E eles ficam admirados com isso. Mas eles respeitam tanto o mestre, no versículo 27 ainda diz, eles respeitam tanto o mestre, que eles falam assim, e nenhum deles foi falar com Jesus, perguntou alguma coisa, por que ele está falando com ela? Por quê? Porque eles respeitavam o mestre, e eles não desconfiavam de nada de Jesus, e respeitaram ele. Tinham respeito pelo mestre. Agora, depois disso, eles estarem mostrando a atitude dos discípulos, vai para a mulher. Qual foi a atitude dessa mulher depois do diálogo? E aqui começa o início da colheita. O texto vai dizer no versículo 28 e 29 que essa mulher deixou o seu cântaro. Ela tinha ido lá só para pegar água, mas Jesus conversou com ela, e a obra que ele fez foi tão grande que ela não precisava mais dessa água. O rio já estava portando já no seu interior. Ela deixa o cântaro para trás. Deixar o cântaro para trás nos mostra, deixou sua vida para trás, deixou as satisfações desse mundo para trás, porque tinha uma satisfação maior em Cristo Jesus. Tem muita gente não buscando em poço errado, buscando em fonte errada, buscando a satisfação da sua alma em poço com água estragada, mas a verdadeira água é Jesus que nos dá, porque ele cria uma fonte no nosso interior. Essa mulher deixa o cântaro para trás e vai, ela vai aonde? Vai lá pregar a palavra. Ela já, mal ela teve uma conversa com Jesus, os discípulos chegam lá, não querem saber, eu vou lá pregar. A casa foi tão gostosa, mano, foi tão tremenda a obra que Jesus fez, que ela não quis deixar só para ela, não, eu tenho que ir lá na minha cidade, o meu povo tem que saber disso. Grande rei. Eu queria dizer que ela, o texto vai dizer lá no Brasil, que ela saiu e foi lá e disse para eles, foi pregar. Irmãos, e ela não teve vergonha, irmão. Ela não teve vergonha de pregar. Por que vergonha? As mulheres, quando elas iam se reunir para pegar água no poço, segundo o costume judaico, a história, elas se reuniam todas na mesma hora. Por quê? Porque elas iam naquela hora, pegavam água e conversavam entre elas. Mas essa mulher estava sozinha. Por quê? Porque provavelmente ela tinha vergonha da vida que ela vivia, porque Jesus vai tratar justamente disso. Tiver cinco maridos, o que tu tem não é teu. E talvez por causa da sua situação, ela tinha vergonha de junto com as mulheres, com medo que as mulheres iam se apontar ou falar alguma coisa contra a sua vida. Mas depois que Jesus transformou a vida dela, ela não quis nem mais saber o que pensavam dela. Ela não tinha mais vergonha do que aquilo que tinha acontecido no passado, porque as coisas velhas se passaram e novas foram feitas. Ela é uma nova criatura. Jesus tinha transformado a sua vida. E ela vai lá pregar, ela não tem vergonha. Irmão, vamos para o evangelismo. Eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Vamos fazer a missão, irmão, a gente fala de missão. Parece uma coisa, eu vou usar uma palavra aqui, mas você vai entender, uma coisa tão transcendente. O que é isso, irmão? Parece tão longe. Missão é lá na África, lá no meio da África, onde o missionário está. Com certeza, temos que ajudar aqueles que estão indo a pregar. Mas existe uma missão aqui para nós. E nós estamos com vergonha. Jesus disse que aquele que tiver vergonha dele aqui, o que vai acontecer? Ele vai ser envergonhado lá. Nós não podemos ter vergonha. Nós temos que termos valor daquilo que Cristo fez em nós. E essa mulher vai lá e não tem vergonha de pregar, ela vai e prega. Outra coisa que eu coloquei aqui, qual que foi a sua mensagem? Ela chegou lá, vamos pregar uma mensagem teológica aqui, vamos, irmão, eu não vou evangelizar porque eu não sei o que falar, meu querido. Essa mulher só ouviu uma mensagem de Jesus, e o tema da pregação do evangelismo dela era Enfim, tem um homem que falou tudo sobre a minha vida. Ah, vai. Eu não sei que talvez o texto vai dizer assim: seria ele o Messias? E o texto grego, nós sabemos que é uma pergunta retórica. O texto grego, na pergunta retórica, a resposta seria não. Mas a resposta, mesmo sendo não, o texto vai trazer a direção de que essa mulher tinha esperança que aquele homem fosse o Messias. Ela ainda não tinha uma plena convicção, mas falou: olha, disse tudo sobre a minha vida. E Jesus disse tudo? Não disse tudo. Mas para ela, o que Jesus estava dizendo, ela falou: não, esse homem sabe de tudo. Esse homem conhece tudo, não tem como esconder. Eu escondia do povo lá sobre os meus pecados, mas para ele eu não consegui esconder. Na primeira vez que eu me encontrei com ele já me mostrou tudo a minha vida, tudo que eu estava escondendo das pessoas. Mas glória a Deus por isso, porque quando ele me mostrou quem eu era realmente, eu fui transformada pela palavra dele. Venham ver quem esse homem é. Sabe qual foi o resultado da pregação dessa mulher? O texto diz: e todos daquela cidade foram ter com Jesus. Irmão, sabe o que isso é tremendo? Porque a mulher não tinha voz naquela época. O testemunho de uma mulher não era bem recebido. A mulher não tinha autoridade nem para falar em público. Mas eu não sei como é que aquela mulher chegou naquele povo, pastor. A convicção foi tão grande, talvez a alegria foi tão grande, talvez o povo olhou para ela e falou: tem alguma coisa diferente nessa mulher. Vamos lá ver o que aconteceu, porque ela não era assim. O que aconteceu? Eu não sei, o texto não diz. Mas o poder de Deus, por intermédio dessa mulher, fez com que aquela cidade, aquele vilarejo, fosse todo ter com Jesus. Isso foi o início da colheita. Agora nós vamos ver a próxima parte aqui. Depois pula para a preocupação dos discípulos. Quando Jesus vai tratar com a mulher, ele trata de uma questão física para levar para o espiritual. E dentro dessa situação, Jesus vai usar da mesma forma com os discípulos. A preocupação dos discípulos está no versículo 31 ou 34. O primeiro aqui, a preocupação dos discípulos é uma preocupação natural. Versículo 31, mestre, come alguma coisa, mestre. Eles foram na cidade buscar comida, talvez demoraram, e falaram: mestre, tu está com fome, nós viajamos. Mestre, come! Jesus pega essa parte, Jesus é tremendo. Ele pega essa parte da fome e satisfação e fala para os discípulos: olha, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E os discípulos, irmãos, estão que nem Nicodemos, não entendem nada. E será que alguém trouxe comida para ele? Do que ele está falando? Não entende o espiritual. Do que ele está falando? Que comida é essa? Será que ele nunca comeu uma lasanha e vou trazer uma comida que lasanha ele não conhece e vai comer? Que comida é essa? E eles começam a falar entre eles. Aí Jesus vai falar do alimento espiritual verdadeiro para nós, que faz um ensinamento tremendo. Ele fala assim: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Agora, dentro do que nós sabemos, quais são os alimentos espirituais que nós temos dentro da vida cristã? Nós vamos dizer leitura da palavra, nós vamos dizer oração, nós vamos dizer jejum. Jesus traz mais um. Glória a Deus. Não adianta você orar, você jejuar e ler a palavra, se você não se alimenta da vontade de Deus realizada na sua vida. Glória a Deus. Irmão, eu oro em jejum, mas você vive a palavra em você? Você manifesta a palavra viva em você? Porque nesse é o alimento espiritual verdadeiro, irmãos. Nós oramos, nós lemos a palavra, nós nos consagramos, não para ter conhecimento, ou não para nós mostrarmos espirituais mais que os outros, mas para que o Espírito Santo venha nos capacitar, venha nos fortalecer, a nós vivermos a palavra genuinamente. E é isso que nos fortalece, que alimenta a nossa alma. alimenta da palavra. Amém, irmão Anderson. Eu me alimento da palavra. Como é que você se alimenta da palavra? Você lê o texto bíblico e faz assim, ó. Quando você vai se alimentar, como é que você faz? Você pega o garfo, traz para sua boca, ou você pega o garfo e joga para outro? Hã? Nós pegamos o garfo assim, irmão, assim, e colocamos, porque a palavra, irmão, ela tem que vir para dentro de nós, para o nosso interior, ela tem que vir para dentro de nós, para ela se tornar viva, através do Espírito Santo. Jesus vai falar: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e realizar, completar, trazer integral a obra de Deus, completar, aperfeiçoar a obra de Deus e completar ela. Jesus estava falando o quê? Do que ia acontecer. Jesus já estava vendo o que ia acontecer já. E daí já inicia a semeadura e a colheita, que vai do versículo 35 ao 38, que é o cerne da mensagem aqui. Jesus vai iniciar falando da semeadura e da colheita, do tempo que acontece entre um e o outro. Jesus chega para eles e fala: ei, vocês não dizem, versículo 35, que a colheita, elas são 4 meses? Os discípulos conheciam isso, irmãos. Os discípulos conheciam a agricultura da época, eles sabiam que quando você semeava, dentro do tempo ali, após 4 meses, vocês iam colher. Mas Jesus fala: vocês estão falando isso, mas essa colheita, vocês não vão esperar muito tempo, não. Olha já os campos. Olha como os campos estão. Talvez Jesus aponta para os campos de Gerizim, de Epauque, Etipaal, que estava por ali. Olha os campos. Vocês não estão enxergando? Eles já estão branquinhos. Por quê? Porque os samaritanos estavam vindo. Eles estavam vindo, mas Jesus sabia. Os campos já estão brancos. Já estão brancos, já para a ceifa. E quantos de nós estamos aguardando o momento certo? Jesus fala: você não está enxergando que o campo já está branco. Aleluia! O campo está branco e você ainda quer fazer alguma coisa. Não esperar, não. O campo está branco, você colha, colha. Se o campo não está branco ainda, falta você semear. Porque a semeadura é colheita. Aleluia! O campo está branco. Olha, vamos para os olha os campos brancos. Os discípulos, ele fala isso para os discípulos porque eles se preocupavam tanto naquela época, como era fruto de um, vamos dizer assim, do financeiro naquela época, eles se preocupavam tanto com a colheita. Eles sabiam exatamente, não, quando vem a chuva, quando é a colheita, pessoal, vocês se preocupam tanto com essa parte física, mas estão cegos para ver que os campos espirituais já estão brancos. Parece até a mesma frase que Jesus falou para os fariseus: ei, vocês sabem o tempo, vocês sabem quando vai chover, vocês sabem quando vai ficar frio, e muitos sabem, né? Os mais antigos sabem: não, ó, o tempo está assim, vai chover, o tempo está assim, vai vir o vento tal, o tempo está assim. E a parte espiritual, nós estamos reconhecendo que os campos estão brancos, que os campos aí fora estão clamando para ser colhidos. Mas quando o campo está branco, naquela época, dentro da agricultura, tinha que logo colher. Porque senão a planta, ela ia perder, a semente ia cair, ia perder sementes. E logo a planta iria morrer, porque já estava madura e poderia apodrecer. E não ia mais ser colheita daquela planta. Quando o campo está branco, é hora exata de colher, irmão. E qual a nossa visão espiritual para as situações dos campos que estão diante de nós? Glória a Deus. Moço, quando eu for para o campo missionário, e moço, quando eu for para a África, para o Paraguai, meu querido, cada coração que não conhece Cristo é um campo missionário que precisa ser semeado, precisa ser regado e precisa ser colhido para a vida eterna. Glória, glória. Como nós estamos diante desses campos que se apresentam diante de nós para a colheita. Depois disso, no versículo 36, Jesus vai falar da alegria daquele que semeia e daquele que colhe. Ele vai falar daquele que colhe e daquele que semeia. Versículo 36 diz assim, ó: O ceifeiro recebe desde já a recompensa em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E de tarde se alegra tanto o semeador como o ceifeiro. Ele fala: olha, vocês vão se alegrar junto, discípulos. Porque não é somente aquele que semeia, mas aquele que colhe. Os dois se alegram. Porque não, eles estão colhendo. Eles não estão colhendo algo que eles vão ter uma recompensa aqui, mas uma recompensa para a vida eterna. E essa colheita não é uma colheita somente física. Essas pessoas que são colhidas, elas são colhidas para viver eternamente diante de Deus. Glória a Deus. Isso que eu estou te falando aqui, mano, é algo tão sério que trata da vida eterna das pessoas. Se nós não colhermos aqueles campos que estão maduros, que nós percebemos e como espiritual sabemos, não, agora é a hora. Essas pessoas vão morrer e vão acabar indo para o inferno. E Deus vai requerer de quem? De nós. Hino da Harpa 18, é isso? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Os campos estão brancos, irmãos. E há uma alegria, irmão, quando nós colhemos essas almas para Cristo. Nós temos que nos alegrar, irmãos, quando nós vemos pessoas se rendendo a Cristo e temos que disponibilizar nossa vida para essas pessoas. Ah, Senhor, eu quero te servir, eu quero te servir. Tu quer servir com Deus como? Eu quero pregar lá na frente, Senhor. Eu quero pregar para ficar famoso. Eu quero pregar lá nos Gideões. Eu quero que todo mundo conheça meu nome. Adoramos. Você está com o propósito errado. Verdade. Senhor, eu quero te servir para ganhar almas. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero ser um ceifeiro da colheita, Senhor. Eu quero ajudar vidas, irmãos. O maior investimento que nós podemos fazer, irmãos, é em vidas. Glória a Deus que nós temos disponibilidade para construir templos. Glória a Deus por isso, a nossa igreja é abençoada. Mas antes de templos, são vidas. Os templos vão ficar com o anticristo, irmão. As vidas vão conosco. Vamos investir em vidas. Irmão, antes eu não tenho dinheiro, invista o teu tempo numa vida. Invista a tua oração em vidas. Invista a tua preocupação em vidas. Se alegre junto com os ceifeiros, com os semeadores, quando a colheita for feita. Nós temos que nos alegrar com isso. Aí Jesus vai trazer um ditado no versículo 37 e 38. O ditado diz: um é que semeia, o outro que colhe. Isso é um ditado, não é uma regra, meu. É um ditado. Você pode semear, você pode regar e você pode colher essa vida para Cristo. Mas Jesus está dizendo isso dentro do contexto do que está acontecendo aqui. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo para os discípulos: olha, vocês vão colher onde vocês não semearam. Porque quem está semeando? A mulher samaritana estava semeando. E eles iam colher essa colheita, mesmo que eles não semearam. Talvez, eu não estou dizendo que o texto está dizendo isso, mas talvez Jesus está chamando a atenção dele, falando o seguinte: ei, vocês foram lá comprar comida e não falaram de mim. Vocês foram lá na cidade comprar comida. Vocês falaram de mim para alguém? Vocês jogaram a semente? Então eu sou tão misericordioso com vocês que vocês vão participar da colheita onde vocês não semearam. Outros semearam no lugar de vocês. Vocês poderiam ter semeado e ter colhido, mas eu tive que escolher as coisas loucas desse mundo. Eu tive que escolher uma mulher que todo mundo não recebe a sua palavra. Eu tive que escolher uma mulher que vocês ficaram olhando com cara virada, mas ela foi um instrumento que eu usei para pregar a minha palavra na cidade. Porque os discípulos, cheios de preconceitos judeus, a pregar para os samaritanos, não vamos falar que esse povo é que esse povo. Eles foram lá outra vez, falaram, eles não aceitaram a palavra. Jesus, por que é que nós oramos e desça fogo no céu e matou esse samaritano? Mataram tudo já, Jesus. Vamos orar e cair. Vocês estão entendendo tudo errado. Eu escolho as coisas loucas. Uma mulher que não tinha valor. Mas para Jesus, essa vai ser missionária. Esse vai ser o instrumento que eu vou usar para pregar a minha palavra. E Jesus traz isso para mostrar para eles, irmãos. Tem, às vezes nós vemos pregadores de mundo. Eu fui lá naquela congregação e ganhei 10 almas para Jesus. Fui naquela congregação e ganhei 20 almas. Irmão, ele só está colhendo, irmão. Ele não tem visto a semente que a igreja tem lançado, as orações das pessoas por aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, as madrugadas em claro, clamando o Senhor, salva aquela alma, salva aquela alma. E ele quer a glória para si, achando que foi ele que salvou. Não foi quem deu o crescimento, foi Deus, foi Deus, foi o Espírito Santo. Tanto que semeia como todo aquele que colhe. Todos eles se alegram porque a obra ela é completa em Cristo. A última parte aqui para nós encerrarmos no tempo. A colheita espiritual vai do versículo 39 até o versículo 42. A semente germinando. Olha o que diz o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher. E o testemunho daquela mulher é simples. Que nos dissera: ele tem falado tudo sobre a minha vida. E muitos foram lá ter com Jesus, porque a semente estava germinando neles, estava crescendo aquela sementinha que a mulher disse a eles. Irmão, vou trazer só uma analogia aqui. O texto não diz, mas talvez a mulher falou muito mais coisa. Mas o texto só diz isso porque aquilo ali que chamou a atenção daqueles homens. Aquela palavra foi direto no coração deles. Essa mulher disse isso para nós e isso ficou batendo nós. Teve uma vez que estava trabalhando num lugar e trabalhava um motoqueiro conosco. E meu patrão estava evangelizando ele, falando de Jesus. E eu estava do lado. E ele falou uma palavra, aquele motoqueiro falou assim: não, ainda não é meu tempo. Ainda não é meu tempo. E depois que meu patrão terminou de falar, eu falei para ele assim, ó: será que o teu tempo não chegou e tu não percebeu ainda? Não falei mais nada. Aquele motoqueiro foi para casa e ele ficou com uma coisa na cabeça dele: será que o meu tempo não chegou? Será que o meu tempo não chegou? Aí ele começou a lembrar: poxa, um amigo meu me evangelizou mês passado, falou de Jesus para mim. E agora esse outro pastor está falando de Jesus para mim. Eu acho que meu tempo chegou. Eu acho que minha hora chegou. E sabe o que aconteceu? Ele foi para a igreja e se converteu. Aleluia. Eu não preguei para ele. Eu só lancei uma semente. Outros colheram, mas eu lancei uma semente, só uma palavra. Aleluia. Eu não falei: Jesus te ama, Jesus te sabe. Eu falei: teu tempo chegou, será que não percebeu ainda? E pronto. Jesus para aquela mulher falou: dá-me de beber. Mas Senhor, tu não vai falar do sacrifício? Tu não vai falar para ela dos bezerros? Dá-me de beber, porque eu estou com sede. Deus nos usa, irmãos, de uma maneira extraordinária, porque é Ele que nos usa. A glória não é nossa, irmão. Aleluia! Nós, irmãos, temos que buscar conhecimento bíblico. Temos que nos aprofundar cada vez mais, mas não é o nosso profundo conhecimento bíblico que faz a obra que faz é a palavra, irmão. Não é o Anderson, não é o pastor, não somos nós que temos poder em nós. Nós, irmãos, pregamos e somos instrumentos da mão de Deus, porque o poder está na palavra. É a palavra que tem poder, é o Espírito Santo em nós. Aquela mulher só falou e trouxe muitos. Aqueles samaritanos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, fica conosco. Parece os discípulos de Maús, né? Fica conosco mais um pouquinho. Porque está ardendo o negócio. Esse negócio está ardendo aqui no coração. Fica conosco. Jesus ficou 2 dias. Sabe o que esses 2 dias, irmão? Jesus foi lá, não. A semente foi lançada. Espera aí, que agora eu tenho que dar uma regadinha. Vamos regar essa semente. Sabe o que é regar a semente, irmão? Plantar e regar a semente é o discipulado. Não, não, não. Fala bem aqui. Discipulado, irmãos, é uma obra que a Assembleia de Deus fez, e eu entendi que eu fui para Jataí, Goiás, uma cidade talvez que você nunca ouviu, e até fazer uma piada, né? Cheguei lá e falei, e aí, irmão, antes, Jataí? É, porque o nome da cidade era Jataí. E eu fui lá, não entendi porquê, fiquei um ano e meio, voltei, mas eu fui lá, o pastor estava orando, pedindo para Deus um método de evangelização. Eu cheguei lá, falei uma vez com ele, a primeira vez, pastor, lá na nossa igreja tem um discipulado. 6 meses depois, eu fui falar com ele de novo no discipulado, ele já tinha passado para os pastores, porque já ia iniciar, veio conversar comigo, investiu, comprou, não sei quantas revistas, acho que foi 3 mil revistas. Para investir na cidade no discipulado. O discipulado, você não sabe falar, o discipulado ele te ensina. Você vai lá falar do amor de Jesus. Se você não sabe falar do amor de Jesus e do discipulado, você tem que ver no que você crê. Porque se você não sabe nem no que você crê, porque o discipulado é o que nós cremos. E o discipulado, irmão, nós estamos regando a semente para que ela venha produzir o fruto espiritual para Deus. Sei que não é culto discipular, mas deixa eu dar uma puxadinha também. Pastor vai me agradecer depois. Temos que fazer o discipulado, irmão. Eu quero fazer a tua obra. Faça um discipulado. É uma hora por semana. Uma hora por semana. Que você não está gastando o seu tempo, você está investindo numa família, numa pessoa que vai crescer e frutificar para Deus. E pôs essa pregação, chama o pastor, pastor, eu quero fazer isso, o que eu faço? Se você não tem tanta experiência, o pastor vai te colocar junto com um líder para você aprender. Mas regue, Jesus ficou lá ensinando eles, regando a semente que aquela mulher plantou para crescer. E após isso, o que aconteceu? A convicção, a conversão convicta, que é o último versículo aqui, versículo 42. Esse versículo é extraordinário. E dizia a mulher: ei, agora não é só por aquilo que tu falou para nós, mas nós mesmos ouvimos o que Jesus está dizendo. E agora nós cremos que Ele é o Salvador do mundo. Por causa de uma mulher, de uma conversa no poço, uma vila toda foi alcançada para Cristo. Esta palavra Salvador do mundo só está 2 vezes na Bíblia, nesse texto e lá em 1 João 4,14. Só 2 vezes. E esse povo, que era um povo indigno, um povo samaritano, que era desprezado pelo povo judeu, foi lá e reconheceu: tu és o Salvador do mundo. Irmãos, o que Deus fez na nossa vida, Ele tem nos levantado para nós sermos como esta mulher, falarmos o que Ele tem feito em nós e ganharmos e semearmos a palavra na vida de pessoas. Aonde isso, irmãos? Aí eu não sei te dizer. Pode ser você andando de ônibus, pode ser você fazendo compra, pode ser você lá no seu trabalho, discretamente, não atrapalhando o seu trabalho, porque você tem que ser prudente também. Não vai parar, patrão, vou parar o trabalho aqui, vou pregar. Seja imprudente. Mas uma oportunidade de você ver que a pessoa está com sede e você oferece a água para ela. Ah, você está com sede? Espera aí, que eu tenho água para saciar a tua alma. Irmãos, tem muitos campos aí que nós temos que colher. Se coloque em pé por bondade. E o que nós estamos fazendo pelo reino de Deus? Meu esposo vai louvar o nome do Senhor. E eu quero orar por todos nós. Todos nós. Se você quer uma oração específica, vem aqui na frente. Se você quer ser um missionário de Deus e ser como essa mulher, irmão, antes eu não sei falar. Deixe, fique tranquilo que Deus vai fazer uma obra em você e vai te transformar num missionário, numa missionária aqui dentro de Joinville. E Deus vai te usar para a glória dele. Você pode ser que você não vai escolher, mas você vai semear a palavra. Talvez você não seja o semeador, mas você vai colher. Talvez nenhum em nós, mas você vai regar a palavra na vida de alguém. Mas faça a obra de Deus, faça a missão. Os campos já estão brancos, irmãos. E não há mais desculpa para nós. Nós temos que fazer a obra, porque a hora já é chegada. Se você quer uma oração, vem aqui na frente. Eu vou orar para você, depois minha esposa vai estar louvando o nome do Senhor. Venha, meu querido, venha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Jesus.